Pode ficar a prova. 2043, tá pronto para decolagem? Zero, Matheus. Já, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter na 1020, Matheus. O 2043, vento de 100 graus, 4 nós, pista no zero, decolagem cruzada, 1016 altímetro. Cruzada, decolagem da 10, ajuste no zero no meio, gol 2043. Declarado Zuno 5, controle 1, no 9, decimal 8, boa veste. 19, 8, obrigado, boa. Papapá, Serra Kilo Delta. A bola do juiz de fora. Liberação na chame táxi. Papapá, Serra Kilo Delta. Torreão, patrulha 07. Patrulha 03. Eu tenho um tráfego aí, a Remberta Azul, olhando no NS da pista no zero. Da presente, tem condições de aproximar para cabeceira 35 após taxar a baixa altura até o pátio do Graia? O patrulha está mantendo ainda escolta da seleção brasileira, vai até o hotel Estela Mar. Vai manter baixa altitude aqui sobre o mar. Ok, certo, então. Mantenha a escuta permanente. Teremos tráfego para a decolagem pista 107, e a localização do hotel Grande Estela Mares fica nas proximidades aí da final da 35, ou seja, este decolagem é 17. Mantenha a escuta permanente caso seja necessário a liberação do setor, ok? Sim, permanecer sua escuta permanente, patrulha 03. Táxi autorizado, chama para ingresso, pista no 7. Papapá, será que o Delta é a torre? Tinha um slot aqui para 22h34. É, hora certa 2319. Nós vamos ter que ligar para o CGN para coordenar um slot novo, ok? Salvador, azul 9143. Papá, papá, Oscar Delta. À esquerda, via pista, pode ver quanto. Inicialmente negativo, nós estamos com contato com o CGNA aqui averiguando a situação, ok? E de informação também, o seu plano aqui é trevencido, a hora certa são 2322 e o plano é para 22h30. Gente, agora o situação dos lotes também já teria vencido, ok? E informação do CGNE aqui é que teria que fazer um novo plano e fazer e coordenar também o slot. Mantenha a presente posição, Oscar Delta. O Sierra Kilo Delta na escuta. Papa Sierra Kilo Delta. Patrulha 03 na escuta. Na sua escuta, patrulha 03. Então, da presente posição, tem como deslocar sentido cabeceira 28 para liberar o eixo da decolagem pítulo 7? Ou voltar para o Flávio de Itapuã? Eu estou com a nave alinhada, cabeceira 7, pronto para decolagem. Ok, patrulha já sinalizou aqui. A escolta já está chegando no hotel Estela Mar. Vai com a proa de Itapuã. Gente, vai fazer algum outro patrulhamento ou você seguiria para o pouso, da presente? Na presente já vai para o pouso. Gente, então da presente, autorizada a cor direito, circuito da direita, direto, aproximação, parte do grande. Tem condições? Afirmativo, tem condições. Gente, da presente, curva direita de proa do Baixo do Graia, reporte solo controlado, vento 90 com 3. Quem se reportar no solo controlado, patrulha 03? Papa Oscar Delta, informação de tráfego direito, temos um Bell 407, posição do Vera Federal, já liberou o eixo de decolagem pistão 7, 90 graus, 4 nós, decolagem autorizada. Cerclo Delta, Papa Cerclo Delta, escuta a torre. Papá, Sierra Kilo Delta na escuta. Dois Salvador, Azul, Azuna 43. Azuna 43. Na frente, os dois mais 5 da Dois Salvador. Afirmo. Fica o centro, nos passou para 43. O centro transferiu para 183, é isso? É, a gente estava na sinal agora, a gente fez a remetida e estamos aguardando a decoração para voltar para a sinal LR. E também na informação X não consta 1895 como sequência da torre. Papá, Oscar Delta, decolado aos 25, chama o controle 119, 18, bagagem. 198, grato, boa, bom serviço. Olha, o senhor foi o primeiro tráfego que reclamou que o ATIS estaria, como não está, com a frequência equivocada aí, que não fosse a 1895. E o senhor questionou também em relação ao centro ter passado 183. O centro também talvez não tenha transferido. 183 em Salvador já não existe há muito tempo, por ser uma frequência igual a de uma pessoa. Então seria 186 ou 1895. Que a gente operou durante todo o dia nessa frequência, 1895. É, 219 seria a frequência do solo, que também está no ATIS como não operando, que a gente está operando em 121 decimal 1, e a 1895 é da torre. O patrulha 03 na final, do Graia. 100 graus, 3 nós, reporte controlado no solo 03. Quem que tomará controlado no solo 03? Papá, Sierra Kilo Delta na escuta. Papá, Sierra Kilo Delta na escuta. Tampa em Salvador, muito boa noite. É o Gol no 096, estabilizado na X-Way a 2.8 milhas de Serra, baixada e travada visual. Gente, no 096, baixada travada, é porte externo, aguardando liberação do pouso. É portaria no externo, 096. Só para verificação, qual a frequência que copiou a notícia, a frequência da torre? 1895, 096. Isso mesmo, obrigado. Boa noite, os 28, até amanhã, 03. Quem chamou a torre? Tango Kilo, livre acionar, chame pro táxi. Passou externo, gol no 096. No 096, pouso autorizado, 100 graus, 4 nós, pico no 0. Autorizado, pouso na 10, gol no 096. Tango Kilo, táxi autorizado, chamei para ingressar, pista no 7. Salvador Azul 9143, estabilizado no LS, final de 100 milhas, visual baixar travado. No 096, no solo 31, direito 219. 219, direito. Vasco Tranquilo está pronto, ingresso para o táxi, confirma. Gente, chama para ingresso, pista no 7. Salvador Azul, 9143, final de 5 milhas, visual baixar travado. Gente, visual, pista no 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 629, 9143, azul. Autorizado, azul, 9143. Solo Gol no 096, boa noite, está na Alfa. Bom. Gente, o Mike e a Juliette, o seu slot aqui também era para as 23.00 até 23.20, agora acerta 23.32, o Mike e a Juliette. Coordenar com o CGNA aqui a possibilidade. Oscar Tango Kilo à esquerda para a cabeceira no 7, pode tirar de ponta. Aquilo tá pronto? Estão no 7, 100 graus, 4 nós, decolagem autorizada, Oscar Tranquilo. Passivo, Papatango, Oscar Tranquilo, decolagem autorizada, fica atento apenas à esteira do 190 da Embraer 190 Azul, cruzou o eixo. Vento 100 graus, 4 nós. Papão, meu Mike e Juliette. Em contato aí com o CGNL, me informou que seria necessária a coordenação de novo slot, ok? Zoom 91 43, pousou, livrou os 35, direita, semisola em 1, 2, 1, decimal 1. Só os dois dando 1, zona 9, 1, Tango, Oscar, Tango, Kilo, decolado aos 3, 5, controle 1, 1, 9, décima 8, vai ver. 1, 9, 8, grato. Torre Salvador, boa noite, Azul 9134. Azul 9134, avistado, checo 30, estou no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 6129017, notivo. Autorizado, pouso 9134, já reporta 3. Torre Salvador 9134, baixar travado. Pouso autorizado, 100 graus, 4 9. Pouso autorizado, 9134. Azul 9134, Solos 47, libere a direita via Foxtrot 1219. Foxtrot 1219, 9134. Correção, 121, decimal 1. 1211, 9134. No mic activation, escuta. Torre, boa noite. Trip 5218, recebe o localizador. 5218 é porte externo, baixar travado, tráfego avistado. Vento 100 graus, 4 nós, 1017 nautilus. Externo, informaremos. 5218. Papá Romeu Hotel, Odilete Hotel. Livre para... Está pronto o estacionamento? Destaque autorizado, chame para ingresso, pistola 7. Marcador externo, trem baixo checado, 5218. 5218, pouso autorizado, 100 graus, 3 horas. Autorizado, pouso 5218. Salvador, boa noite, Azul 40, 70, estacionado no X-Ray. Tráfico avistado, é porte externo baixar para lá, no 90 com 03, 9017. É o número 2 para o pouso, aguarde em autorização. Informará 1017, 40, 70. Esquerda, via pista, é porte nada e pronto, hotel, direto, hotel. 5218 no solo 56, direita, libera, chame solo 121, décima 1. Libera, direita, chama solo 121, 15218. Azul 4070, baixar travado. Continua a aproximação, aguarde pista livre, azul 4070. 4070. Mantenha a cabeceira no 7. Azul 4070, pouso autorizado, pista no 0, 90 graus, 4 nós, pista 10. Livre pouso na 104070. Boa noite, aqui na 6300, passando aqui. O hotel de Lete, decolagem imediata, está presente? 80 com 2, deve decolagem. O Oxi na 6310, continua aproximação, aguarde liberação para o pouso pista no 0, número 2. Tráfico precede, tocou a pista no momento, altitude 1017, 80 graus, 2 nós, aguarde pista livre, 6310. Guardando a pista livre, 1-0-1-7, mais último, 6-3-1-0. Torre Salvador, boa noite, Oceanário 63, 1-3-5-0. 7-6-3-3, tráfego avistado, depósito externo, baixar travado. Tráfego externo, de algumas companhias, a final aproximada de 4 milhas, cabeceira 1-0. Positivo, 63-1-3. Azul 4070, solo 59, direita, libere via Foxtrot, 1-2-1, décima 1. Libera via Fox 201, azul 4070. É 1211, ok? 1211. Fatá, Romeu Hotel, Juliette Hotel, declaro 59, controle 12. Pois não, 198, controle. 198, uma boa. Janela 6310, pista 10, pouso autorizado, 80 graus, 29217, no time. Salvador, boa noite, trip 5591, final de 13 milhas, visual. Gente, tráfego avistado. É o número 3 para o pouso, reporte marcador externo checado, trem 5591. Portará externo, 5591. 6303, passou externo, baixar travado. Gente, tráfego companhia acabou de tocar a pista, continua a liberação, 6303, Oxa. Oxa. 6310, sala 01, direita 121, décima 1. 6310, 6310. Direita 121, décima 1. Direita 121, décima 1. Passando o estágio no 35591. É de 5591, continua a aproximação, agora a liberação. Guardando 35591. Libera direita ou a última, chame solo em 1, 2, 1, décima 1. Entra na última, som 2, 1, 1, 63, 1, 3. Livre pouso 5591. Oito a bordo, 3:30 de autonomia, alternativa Juazeiro Norte. 8 a bordo, 3:30 Juazeiro. Táxi autorizado, pode ingresso no teste. Papapá, Cerquilo Delta. Chegou para o táxi. Juiz de Fora, 3:30. Se autorizado, chame para ingresso, pista no 7, Papa, Papa, Cerquilo Delta. VIP 5591, sola 06, libere a direita, mantém a posição antes da taxi alfa, ultrapassando a marcação do ponto de espera, mantendo antes da alfa, chame solo em 1219 para prosseguir, 35591. Visão com a Chanera, aguardando, 1219. 1-2-1-1 Esse que já é de certo, tá pronto? Ainda não, senhor. Vamos aguardar a liberação do tráfego à frente assim que a porta está pronta. Diga. Patango Whisky, Juliette Sierra. Juliette Sierra. À esquerda via pista, você pode ir lá de ponto. Whisky, Juliette Sierra. Afirmo, à esquerda, táxi via pista para a cabeceira no 7, a ponte pronta. Bom, eu estou 3305, boa noite, está estabilizado no X-Ray, visual cadete. Boa noite, na parte externa. Vai lá. Gente, livre pouso na 1-0, vento 050 graus com 3 nós, altímetro no